21º dia. O amor é saciado em Deus. O Senhor lhe guiará constantemente, satisfará os seus desejos. Isaías 58, 11. O 20º dia foi de vital importância na jornada de O Desafio de Amar e na sua vida. Você esteve face a face com a maior necessidade do coração de todo ser humano. E talvez pela primeira vez, tomou conhecimento do quanto essa necessidade é individual. Você deve ter percebido que nada em sua caixa de talentos e suplementos pôde reparar o estrago que o pecado produz e que Jesus é o único que pode suprir o que falta em você. Se você o recebeu por fé e permitiu que ele gerenciasse e governasse a sua vida, então seu Santo Espírito está renovando o seu coração. Sua sabedoria, graça e poder podem ser liberados agora em tudo o que você faz, incluindo seu casamento. Contudo, se esse é um território novo para você, ou se você é um seguidor de Jesus por algum tempo, agora é a hora de firmar algo em sua mente. Você precisa de Deus a cada dia. Não é uma proposta temporária. Somente Ele pode lhe satisfazer, mesmo quando o resto do mundo falha com você. Seu marido pode estar chegando tarde em casa mais uma vez, mas Deus sempre chegará na hora. Sua esposa pode lhe desapontar mais uma vez, mas podemos sempre confiar que a promessa de Deus será liberada. Todos os dias você cria expectativas a respeito do seu cônjuge. Algumas vezes ele preenche suas expectativas, às vezes não. Mas ele nunca será capaz de satisfazer todas as suas exigências, em parte porque alguma das suas exigências são absurdas, em parte porque o seu cônjuge é humano. Deus, por outro lado, não é. E aqueles que se achegam a Ele todos os dias, em total dependência pelas necessidades verdadeiras da sua vida, são os que descobrem o quanto Deus é digno de confiança. Seu cônjuge lhe proporciona paz interior? Não, mas Deus proporciona. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Seu cônjuge lhe deixa feliz e satisfeito independente do que a vida lhe proporciona? Não, mas Deus deixa. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. Existem necessidades em sua vida que somente Deus pode satisfazer totalmente. Apesar do seu marido ou da sua esposa poder preencher alguns desses requisitos, pelo menos ocasionalmente, só Deus é capaz de supri-los por completo. Sua necessidade de amor, sua necessidade de aceitação, sua necessidade de alegria. É hora de parar de esperar que alguém ou alguma coisa lhe faça completo para sempre. Somente Deus pode fazer isso à medida que você aprende a depender dEle. Mas Ele quer fazer isso à maneira dEle. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4, 19. A necessidade de amor, paz e adequação é real. Ninguém está dizendo que você não pode tê-las. Porém, em lugar de ficar ligado a coisas que são instáveis e sujeitas a mudanças, saúde, dinheiro, até mesmo os sentimentos e melhores intenções do seu cônjuge, ligue-se a Deus. Ele é o único na sua vida que nunca muda. Sua fidelidade, sua verdade e suas promessas para seus filhos sempre permanecerão. É por esta razão que você precisa buscá-lo todos os dias. A única razão para não fazermos isso é a falta de confiança em Deus. Não acreditamos que Ele suprirá as nossas necessidades. E a Bíblia ainda diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmos 37, 4. Quando o buscamos em primeiro lugar, o amamos em primeiro lugar e colocamos o nosso relacionamento com Ele no topo das nossas prioridades. Ele promete nos suprir com o que realmente precisamos, que é, na verdade, tudo o que nos satisfaz. Certa vez, Jesus conversou com uma mulher samaritana próxima a um poço, uma mulher que procurou satisfazer suas necessidades através de uma série de relacionamentos falidos. Com a vida e o cântaro vazios, ela chegou a esse lugar arruinada e endurecida, mesmo estando desesperadamente necessitada. Mas em Cristo ela encontrou o que ele chamou de água viva, João 4:10, um suprimento que não era para matar a sede temporariamente. O que ele ofereceu foi uma bebida para a satisfação da alma, que nunca para de jorrar dádivas e refrigério. E é isso que está disponível para você a cada manhã ao nascer do sol e a cada noite antes de dormir, independente de quem é o seu cônjuge ou do que ele lhe fez. Deus é o seu suprimento diário. Ele é tudo o que você precisa. 21º dia. O amor é saciado em Deus. Desafio de hoje. Separe hoje um tempo para orar e ler a Bíblia. Tente ler um capítulo de Provérbios a cada dia. São 31. Um suplemento para o mês todo. Ou leia um capítulo dos Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Enquanto você faz isso, mergulhe no amor e nas promessas que Deus tem para você. Isso lhe proporcionará crescimento na sua caminhada com Ele. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. Como você acha que passar tempo com Deus mudará sua situação e sua perspectiva? Como você pode fazer dele a parte mais significativa do seu dia? Abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. Salmos 145:16.